duas pessoas modularam ao mesmo tempo, G38 controle copiou que está visual com a aeronave, mantendo ele no 1500 pés. Tá ok então, pra gente também tá satisfatório. O G38 tem condições de prosseguir pro farol da Barra? Afirma. Consegue dar presente o farol da Barra, guardando para a subida? 38. G38, controle, a intenção de subir para 4.500 pés, qual o procedimento que a senhora vai efetuar e qual ponto? Padrão 4, o ideal ok, tenente, graça. Nós estamos agora. Controle copiou? A intenção é fazer um padrão 4 a 4.500 pés, iniciando dessa posição geográfica aqui. Se nós formos até o farol, depois a gente precisa retornar até aqui para iniciar. Gente, tem condições de fazer 360 da presente pela esquerda? Afirma, 360 pela esquerda então. Mas pode ser mais 360 da presente, presente posição, aguardando somente a autorização para ascensão. Mantendo então pela esquerda, presente posição. Eu estou autorizado a ascensão inicialmente para 2.500 pés. 2.500 pés, ajuste no 0 no 4 em Salvador, o G38. 2.500, ajuste no 14. 0 graus, 1.2.9. Autorizado, pouso 9 no 7, terra do campo. G2262, está reautorizado subida para o nível 160. G2262, suba e mantenha o nível 160. 180, 2262. 160, passarei 2262. 160, 2262. Azul 41, 160. Está reautorizado, descida para o nível 170. 170, descendo, azul 41, 160. 05. Reporte, 05. Desvio de informação à direita, mantém a proa 340, nessa proa intercepta a rota. Autorizado desvio, azul 2788. Autorizado desvio, azul 2788. Papapá tem a frequência livre, tambor posso. Livre, essa é. Controle, está autorizado a nossa passagem, padrão 4? Autorizado passagem, padrão 4, G38. 38. Gente, para informação, tráfego em decolagem, pista 1-0, tráfego vai manter proa para evitar qualquer tipo de desgaste. Cliente, grato. Estou levando sobre táxi. Era táxi. O nome informa o tráfego, posição de 11 horas, 14 milhas, com rumo sudoeste, passando agora 140 em subida para 160, é um Alfa Tango 72. Frente do tráfego, tendo que ir para o patrão novamente. Controle da 3205, decolou, mantendo a proa. 3805 está em contato com o radar, subiu para o nível 340, após 2000 está autorizado, direto laser. 340 após 4000 direto laser, 3805. Ah, confirmada, 2000 laser, 3805. Temo. Passarei do 2262, informa o tráfego, sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, com rumo nordeste, cruzando o nível 170 e descida para o nível, correção, mantendo o nível 170, é um Embraer 190. Afirmativo, tenho a mesma notícia. E o 2... 262, solicita desvio à esquerda para evitar a formação. Mantendo 1960. É só livre desvio pela esquerda, passarei 2262. 2262, exato. Unomia, eu estou ultrapassando o tráfego à sua esquerda, vou ir com o pro do Serra Vitor 366 e deixa para o nível 060 inicialmente. Sim, na proa do Serra Vitor 066, 366, descendo retícula 060, 41. Predo 2262, tráfego superado, suba para o nível 180. 180, 2262. Meyer, Alfa Verrota. Transponder 5550, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, 0360, decola da 10, boa direita na fila da Elfa, São Monte. O secretário de pobre do lugar, o barco, o Bom, você já viu 7 correto, pronto para o estacionamento. Vai chamar no 08. Após a passagem 044610, confirma intenções. Mais uma passagem para Dão 4, mantendo os 4500 pés, só que essa vai ser feita a 18 milhas. Gente, seria algum problema se alguma aeronave passasse abaixo da aeronave? Não, negativo, nenhum problema. Passe 64 a bordo, 4 horas e 10, acenando Petrolina. 929. Ajuste no 014, informe estabilizado. Gente, ajuste 41 no meio, descendo para 2510, ajuste no 016, confirmando. Está autorizado o RNAV da 10, reporte estabilizado, 41 no meio. Ajuste 1014, 10014. Gente, 10014, ajuste 41 no meio. Pedro 2262, suba para o nível 180 e chame Recife agora, frequência 1260, alternando 128, decimal 8. 1260, da companhia na retaguarda, está autorizado a 05033. Patrono, o nome é confirma em razão de descida? Momento, 2.7 minutos no patrono no meio. A inserção é curva esquerda e se afastar até 18 milhas, aguardando a autorização para a próxima passagem. Confirme a proa ideal para afastamento. 260. Deixa eu prosseguir proa 260. Fora tem condições com curva esquerda, proa 280 inicialmente? Acima, 280. Mão esquerda 280, GV 38, aguardando para prosseguir na proa 260. Estamos aguardando somente o tráfego informado anteriormente a livrar o tráfego da senhora em altitude. Sete 790, quando pronto, decolagem autorizada, vento 110 graus, 129. Quando pronto, está a decolagem, aqui descer no zero. Controle, voo 208. Voo 208, boa tarde, essa é a minha identificação, via chegada mar e desça para o nível 060. 060, via chegada mar. Voo 208. Cinco, chame agora a Recife, frequência 1251 e alterna 128, decimal 35. 251, 2835, 3205. Passando 7.000 para 2.510, lembrando na 90 da Azul. Está autorizada a nossa passagem, então? Negativo, vou aguardar a senhora, o tráfego ultrapassar a senhora em altitude, senão vai ter conflito de tráfego. Estamos aguardando. Salvador, muito boa tarde, Azul 27 no 4 para Barreiras, tem da informação mais. Sim, e o tráfego já foi ultrapassado? Lateralmente sim, altitude não. Como o VATAC, conforme rota do plano. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Ativo. Decolado barreiras, nível 160, decola da terceira 10, na curva esquerda, saída Momo, VATAC. Pode decolar, chamar controle Salvador 208, aciona 5570 no transponder, Azul 27 no 4. No fechando quase correto, chamando para o busto de acionamento. Chama, né, mas isso, né, obrigado. Zona R9, Azul 41-16, completa final, chame a torre Salvador, 118-95 e Tambopo. 118-95, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, Azul 41-16, estabilizado no R9, 9 milhas, pista 10, à vista. 941-16, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 10. Prossegue na posição na guarda Azul 4116. Azul 2788, solicitando o 90. Azul 2788. Chame agora Recife, na frequência 1285, alternado 125, decimal 45, e faça a solicitação Azul 2788. Centro copiou, secundário 2545, qual que é a primária? 126, decimal 85. Boa. Ah, chegou. Posição de 12 horas. Correção, 1 hora, 2 anomilhas. Como Nordeste, passando o nível de voo 900 para o 060, um Boeing da Gol. Tá, seguinte do tráfego, confirmando, após a passagem está autorizada 2000 ou é para aguardar? Para aguardar, temos este tráfego em aproximação, um tráfego do setor norte, estimando aproximação em mais 7 minutos, e outro tráfego do setor sul, estimando aproximação em mais 8 minutos. Ok, sem problemas, mas eu posso descer para 2000 mantendo a espera aqui sobre o litoral? Precisado descer para 2000 pés do jeito 38. 38. E mantém o nível 060. Desce, mantém o nível 060 e descida para a Serra Vitor 366, voo 2018. Comenda Gol aqui, botão 3, tem informação mais. Autorização para Natal. 18, decimal 95. 70. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Zipar. E uppers do 10. Transponder 5556, controle 1-10, decimal 8. Tem 370, decola 10, curva esquerda após. Cuca, Jamo, Zipar. Uppers do 10, 5556. Transponder 28208, ou 1-2-5. Fechamento correto, sempre pronto para o pushback assinamento. Camarada. Sério. Gol 209. Ok, desce e mantém o 060, aguarde a ultrapassagem do tráfego para continuar na descida. Gol 209. Gente, gol 209. 9, você chamou o controle? Papa Romeo Golf e Juliette Golf, confirme o tipo de equipamento que você está usando a bordo? Entendi, Golf e Juliette Golf, o ajuste no 014, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, prossiga para um dino para o TGL. Não, encerrou agora a passagem. Está mantendo espera, aguardando autorização para a próxima. Gente, desça para 2000 pés, GV38, mantendo espera no setor com curvas pela esquerda. Descendo para 2000, curva pela esquerda no setor do GV38. Com 073, autorizado alinhar e manter. Só 0. Alinha e manter 9070073. 2000 pés. Seu. Autorizado esse táxi. Autorizado, vou 9397. Viano. Se possível, após Momo, voar direto na Lençóis. Aguarde ainda, vou na prova de Momo ainda. Guarde a autorização azul 2790. Aguardando, azul 2790. Ou 1885, vista para 4000 pés, o ajuste no 014. 4814, boa noite. Descida para o gol 2018. Autorizada presente, descida para 2500 pés. Autorizada final do R9, o ajuste no 014, gol 2018. Autorizada descida para 250, ajuste 1014, gol 2018. Como que temos o helicóptero norte de Duna, mantendo 500 pés, é um Robinson 22. O 1964 está reautorizado e descida para o nível 050. 50964. Voador azul 2790, solicita o voar da presente VATAP para livrar uma formação, senhor. Está autorizado a presente VATAP, azul 2790. Da presente VATAP, agradece. Em aproximação para Salvador, o último tráfego estima o serviço 366 mais 5 minutos. Está sim, então, estamos mantendo. ITAP após o desvio, desce para o nível 060. 060 na proa de TAP, o TAP está 3560. Golf, Juliette, Golf. Golf, Juliette, Golf, só está ciente que Ondina não está mais homologado? Positivo. Só para o ideal para Ondina. Seria da presente a 219. 073, decolar 205, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Plano 307, taxa autorizado via Apache Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, altimetro 10 no 3, bom voo. Controle Boa Azul 5073 na Coral. Do 5073, contato radar, ficou para o nível 180, direto Coral. 180 para o outro Coral, Azul 5073. Do 1885, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, sobre limite radial 280 de Salvador. Magnésia 230, liberado pela 280 de Salvador. Bruno 964, está autorizado a final do aeronave, desça inicialmente para 35006, o ajuste é 0014. Autorizado o procedimento inicial, 3500, Bruno 964, informa, temos um bandeirante à sua frente, posição de 1 hora, 7 milhas, mantendo 2000 pés. Isso, dá 2018, chama agora a Torre Salvador, 11895 e Tambobó. É, te deu um advisor aqui no traffic, devido a esse tráfego à nossa direita aí. 7, estado, posto autorizado, pistão a zero, vento 110 graus, 149. Change, ele veio posto na checada, gol 209. Israel 397, boa tarde, está ingressado na Índia. Gente, mantém o ponto de espera, voo no 397, aeronave da companhia, já próximo ao marcado para todos. Estimado de sobrevoo 30 minutos. Estimado. São 3560, reduz a velocidade para 220. Reduzido para 229, são 3560. Caminhando para a gente? Primativo, as aeronaves informadas. O ONU 964, estimando o serviço 366 mais 2 minutos e meio. O Gol no 885, logo atrás, mais forma de 3 minutos e meio. E o TAM 3560 em mais 5 minutos. Ok, tem uma aeronave bem próxima da gente. Bem próxima da gente, está mais alto. Posso manter aqui a Brua Norte, fazer a nossa passagem? Está passando por trás dela, não vai interferir. Negativo, temos outra aeronave a 4 mil pés. A senhora faria a passagem na Proa Norte por quantas milhas? Está presente agora, eu já estou a 2 mil, ela vai passar por cima. Tem outro tráfego ao norte que a senhora não tem informação. Tráfego agora é posição de 2 horas, 12 milhas, no rumo sudoeste. Sem problemas, então. A gente vai retornar, então. 38, na proa norte está autorizado a passagem. Proa norte, 2 mil pés, está autorizada a passagem. Tá ok, muito obrigado, então. Proa norte está presente, mas é 2 mil, está na passagem. tráfego do setor norte vai manter 4 mil pés para não ter problema passar a senhora em altitude. Tá ok, muito obrigado. 3500 pés. 3500 na proa do 366, boa noite. 885. Olha esse vagão, dois anos. Recife. Posição de 12 horas, 7 milhas, rumo sul, mantendo 4 mil pés, em descida para 3.500 pés, um banho da Gol. Ok, tá, então vamos manter aqui a nossa 2 mil. Firme o tráfego. 885, reduz a velocidade para 1809, vai seguir tráfego da companhia, meia dúzia de milhas à sua frente. Reduzindo, boa noite, 85. 232, confirma intenções após o término desta passagem? Ingressar no final a partir das 18 milhas. Vamos fazer uma padrão 2. Gente, reporte ao término dessa passagem, aguardando para prosseguir padrão 2 do GV38. No caso, ao término dessa passagem, temos uma aeronave no setor sul chamando pouso em mais seis, chamando a posição Serra Dito 366 em mais 6 minutos, e teríamos uma janela de 10 minutos para a senhora efetuar a passagem. Tá bom, excelente. Já vou encerrar agora ela com 10 graus e vou estar aguardando. A gente tem autorizado a rever essa curva pela esquerda e entra na final. Gente. 366, tá? 3560. Golfe, Juliette Golfe. Autorizado de decolar, pistão 90, vento 1190 graus, 939. 964, completa final, chama a torre Salvador, 118-95. 295, obrigado. Ponte 09, igual 2010. 2790, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Chame Recife agora, frequência 1260 e alterna 1288. Seguir a próxima passagem padrão 2, o jeito 38. 38. Tático estão no 0, vento 1190 graus, 129. E o pouso na 640. 397, boa tarde, vai tentar pelo radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, Pro de Ledon, 397. 1885, completa a final do R9, descida para 2500, chama a torre em Salvador, frequência 118.95. 118.95, vá. 5073, efetuar desvio à direita, Pro 270 por 30 milhas. Prima Pro, azul 5073? 270, 270. Você consegue efetuar pela esquerda, 5073? Negativo, né? Azul 2790, desvio esquerda, pro 330 milhas. Gente, está livre de desvio, gol no 397. Azul 5073, está livre de desvio pela direita. Tem caso livre de desvio do 3073. O azul 2790. Está livre o desvio e chame agora Recife, na frequência 1260, alternado 1288. 260288, com azul 2790. Táxi autorizado, chama no ponto de espera da Papá para ingresso. Final 29. Autorizado, final 29, 0972, 509 metros. Autorizado a aeronave 3560. E o motor 3560, deixa para 2500, é isso? Autorizado a sinal do aeronave. 2500, autorizado a aeronave da 3560. Azul 5073, confirme mais quantas milhas para o terminal de Gil? Mais 24 milhas. Enter. Via Eco 219, Salvador 9. Tango Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no site. Salvador 964, livrou. Tango 964, táxi de Alfa Juliette 28. Alfa e Juliette para o 0894. Autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 149. Livre pouso para o cono 85. Pesado na Renato 3560. 60, completa final, chame a torre, Salvador 118, 95. 295, tá? 3560, boa. Boa. Tá. Prossegue um Boeing da Gol, 3 minutos para o servidor 366, e logo em seguida a senhora prossegue para fazer a passagem 2. Quente, negativo visão ainda, estamos mantendo aqui, aguardamos. Quente. 560, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no zero no 3. Problema pistolista, 560. Os olhos subiram para o 105, Juliette no papapá, o ajuste padrão no 0 no 3. Senhor 93, boa tarde. Bradeão autorizado nível 660, decola da pista 1 no 0, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. E Uber November 857 até Monstro. Transponder 5576, controle 120, decimal 8. Sétimo Sul, decola da 10, curva direita, da El Liderone. Salvador 20.8, 5576, Sona, essa 3193. 3193, correto, me pronto para o funcionamento. Então, olha. No 885, no solo 119, ao liberar via próxima direita, no solo Salvador no 21, decimal 9. 251, e alterna 12835. 251, 2835, gol 397. Salvador, boa tarde, Gano 85. Gano 85, boa tarde, Marcos TV Alfa, chamei antes do Juliette. Alfa, Juliette, Gano 85. Após o pouso da aeronave da TAM, na curta final, autorizado a alinhar e manter o no zero, agilizando manobras. Posição ali, mantendo zero, Gano 85. Passagem 2, confirme intenções. Operação hora para fazer o procedimento. Assim que possível, será o número 1 para o pushback. Fica na guarda, ajuda 714, obrigada. Obrigado, pessoal. Na minha 3-2000, boa tarde, estando em identificação. Chegada a Mari, ainda mantém o Nizono 90. 3-2-6, mantenha o nível 990, tráfego na sua posição de 2 horas, 15 milhas com alto posto, mantendo o nível 980, um Airbus, correção, é um Alfa Tango 72. Acendida para fazer a passagem padrão 4. 1510. Gente, a senhora vai prosseguir agora a passagem padrão 3, na remetida vai fazer curva pela esquerda após manter o rumo de decolagem. Confirme para mim, por favor. Ela vai prosseguir padrão 2 e vai fazer a remetida próxima à cabeceira, correto? Afirmo. Se a senhora efetuar essa remetida, a senhora vai manter o rumo de decolagem até o 1.500 pés e depois vai curvar à esquerda. Essa passagem que eu vou fazer agora, ela é toda nivelada, ela é padrão 2, não é padrão 3. Vou fazer ela toda 2.000 pés. Depois que a gente arremeter, a gente desce para 1.500 pés. Eu prolongo a perna do vento para não interferir com os tráfegos nacional. Se a senhora mantendo nivelado, então, já pode iniciar a arremetida curvando à esquerda, o GV38. Kilo, boa tarde. Papel Kilo, mantenha a proa 2.500 pés e subir a nível de voo 220. Confirme, mantenha a proa até quanto? Papel Kilo, desconsidere autorizado saída da El, subir a nível de voo 220. Da El 220, Oscar Hotel Kilo, transporte em ser. Tram 3154, confirme sua velocidade indicada. A gente reduz a 2209, estão atrizando 54. 2204. Além 6326, afirmativo, deixa o nível de voo 070. Salvador, bom dia, boa tarde, Bona 256, passando 1500 para 370, na Puca. Bona 256, contato na decolagem, suba via Puca para nível de voo 370. Via Puca para 370, Bona 256. Tram 3154, retorno para sequenciamento, curva esquerda para o A360. Tram limite radial 280 do VOR de Salvador. Caso 27 no 4, está autorizado o pushback? Vai aguardar alguns instantes para o táxi, ok? Ativo. Vai iniciar o pushback de treinamento, aguardando para o táxi. Caso 27 no 4. Salvador, China 63, vamos. Composição número 4, pushback da tonamento. China 63, 15, aguarde para o início do pushback. Papa Romeo Golf, Juliette, Golf, controle. Golf, Juliette, Golf, recebe controle. Recebe controle, é o Golf 256. Afirma, padrão 4 a 10 milhas da cabeceira. 7GV38, chame a Torre Salvador agora na frequência 118.95, completando o padrão 2. Se for possível, gostaria de manter a sua escuta, que essa frequência aqui é exclusiva e facilita nossas coordenações. O Golf Juliette Golf formou que está na Bahia todos os trâmites, próximo ao farol da Barra, baixa altitude. Gente, obrigada, Golf 2, merda. Estou aí, Frisa Coral para o Astro Talquino, para o Astro Talquino. Aqui, Golf, obrigado, vou na prova de Coral. Coral, Astro Talquino. A NRM 3-2-6, confirme sua velocidade indicada. 2-2-0, 2-2-0. Alfonso, reduza 2309 para sequenciamento e desça até nível de voo 050. 3154, reacima a navegação no Pro de Serra Vitor 368, autorizado a RNAV Tissono 0, reporte passando Serra Vitor 366. Confirma a 3154. Reacima a navegação na Pro de Serra Vitor 368, autorizado a RNAV Tissono 0, reporte passando Serra Vitor 366, visual com a pista. 368, vai reportar 366, visual com a pista na 3154. Salvador, essa não é a 6105? Sossiga, 6105. Está aguardando seu pushback devido à aeronave realizando o cheque, para terminar a aeronave GIV realizando o cheque. E não é possível ingressar na Taxi India, ok? Porque senão atrapalha o cheque da aeronave. Azul 2794, taxi, reporte para ingresso no pote principal. Júlio, voa 964. Gol 964, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, gol 964, até daqui a pouco. Sami, centro Recife, 126.85. 2.5, gol 9.2.5, boa. 338 está remetendo. Solicito uma nova passagem padrão 2, só a partir de meia milha aqui pra dentro. Via da cabeceira 1.0? Isso, só essa parte final, a gente precisa gravar novamente, precisa recobrir. Se você me autorizar, eu já ingresso na curtíssima aqui e passo de novo. 193 aguarde para início do pushback. 193. E... meia milha da cabeceira 1.0? Não, corrigindo aqui. Eu vou precisar a partir de 4 milhas. Preciso de uma passagem padrão 2 a partir de 4 milhas. É possível? Agora não, pois temos o tráfego do TAM que está estabilizando agora no procedimento RNAV. Curva esquerda na proa 300. O limite é a radial 2300 do Brasil Salvador. O nosso voo é visual. Se puder, eu vou manter aqui a proa 300 e vou manter afastamento do eixo para não interferir. Quando você me autorizar, eu ingresso na final de 4 milhas. Cash, GV38. Salvador, vou chamar 142, autorização Recife. Chanel 142, aguarde cópia, prepare Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju. Registrado 1093. Passa meu pé, 3. Chanel 3193, autorizado pushback acionamento, reporte o táxi. Reporte o táxi, 3193. Puxa 6315, autorizado o feedback acionamento, reporte o táxi. Autorizado na mandagem, 6315. Azul 2794, boa tarde. Autorizado aliar e decolagem 10, vento 110 graus 149. Além da escola da 10, azul 2794. Zona passando o Ceará, aviso 366. Então, 3154, complete, chame torre 1-18-95. Complete, mandou 1-18-95, na 3154. Controle, pode confirmar a posição do tráfego para autorizar a nossa entrada? Logo em sequência, GV38, nós temos o Oxané, que está agora a 3 minutos para receptar o procedimento RNAV. O tráfego anteriormente formado, ele está na posição de 10 horas, 5 milhas, estabilizado o procedimento do tráfego da Latam, Airbus 320. Tá, ciente. A intenção é que você nos sequencie entre os tráfegos. Essas aeronaves, elas não interferem na nossa aproximação. A gente vai manter a velocidade mais alta para não atrapalhar o fluxo do controle. E entre os tráfegos você encaixa a gente, que o nosso sentido é o de aproximação para pouso. Ciente, o GV38, porém agora o tráfego agora está a 2 minutos para despertar. Nós encurtamos o tráfego do Oxené, a fim de subir tranquila no procedimento, pois o Oxaré não temos mais previsão de chegar atrás no terminal Salvador. Ok, sem problemas. Então eu estou fazendo uma curva pela direita e vou me manter em torno de 4 milhas ali, sem interferir com a estacional, para ficar mais próximo e a gente não se afastar tanto do aeródromo. Sem problema? Sem problema. Grato. São 3154, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, 110 graus, 149. Autorizado, 10-3-1-4. Galeão e o nosso POV de 16157. Chiné 63-15, livro táxi na Índia, chama a torre 1-18-95. Confirmando 167 POB. 167 POB, confirmando. É isso. Após autorizado voar direto, Momo subida nível de voo 160. Mantém reta de 3.000 pés e após Momo, azul 2714. Salvador da 3154, informa a coluna de Urubu, afastado 3.5 milhas da cabeceira 10, 1.800 pés mais ou menos. Cientista 3154, grato pela informação. Nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda na subida Pucajã-Maracaju. Aciona no transponder 5003, frequência do controle de Salvador 120.8, confirmando primeira curva à esquerda. Sushiro 350, Recife, Brasil, Dona 7. Para a Dona 0, toda a esquerda, Puta, Jamo, Aracaju. Chama 5003 e o controle 108. Chama 6142, correto o cotejamento, reporte quando pronto para o pushback e acionamento. Acionamento na ponte 05. Para o líder do táxi, o TAM 3193, 173, Rubro B, Campinas, Alternário, 49 Autonomia. 125.10. 3193, táxi inicialmente está através do portão 03. Com ajuste de altímetro 10013. 1013, táxi já está através do 3193. 3193 para informação, aeronave G20, realizando o cheque do IAS na terminal. Por isso não há possibilidade de ingresso na taxa ainda. Você vai manter através do 03 aguardando a autorização, ok? Sim, para a autorização, tá. Meia dúzia de milhas, interceptando e tá passando duna. Cliente. Mão 9. CM326, complexo, me torre 1-18-95. Oitavo, CM326, boa. Tô Salvador, boa tarde, Xanã 6316, final em nave, visual. Xanã 6315, autorizado decolar no 0, vento 090 graus, 139. O Xanã 6326, boa tarde, ajuste padrão, continua a aproximação, informo 320 da companhia, iniciando rolagem de cabeceiro no 0. Aqui, agora você saiu, né? 326. Exato, estamos seguindo para a pista no 0. Ela tem condições agora de curvar à esquerda e completar na rua 210, completar o procedimento? Afirmo. Vamos curvar à esquerda então até 210 e ingressar para a nossa passagem. Afirmo. Reportou bando de urubus a aproximadamente 1.210, 3 milhas da cabeceira. 10. Obrigado pela informação, cara. Sete Golf, prossiga. Meio Golf, Juliette Golf. Na 6326, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 com 139. Sempre pouso no 0, na 6326. Poxa, na 6315, da cola 37, chama controle de Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, boa tarde, Xanã 63, Xanã 1, pronto, cópia. Xanã 5, contato, Arnão, decolagem, ciclovia da Elvara, nível de voo 360, passando 2 mil pés, autorizado, Vana, por hoje, líder. Boa, da El 360, após 2 mil, líder, Xanã 6315. Na 6321, autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, após rota do plano, nível de voo 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída Adbot 1, Elefa 5006, o transponder 120, décima 8, frequência do controle Salvador. 6321, autorizado Brasília, Upper Zulu 17, rota nível 360, decola 10, curva direita, Adbot 1, Elefa 5006, 208, 6321. Na 6321, correto, continua o funcionamento. Valeu, final do meio 142, para o funcionamento do 5. Na 6142, aguarde para início do pushback. Aguardando. Xanã 6326, no solo 39, direita, 121, décima 9. Direita, 221, 9. Então? Boa. Salvador, boa tarde, Xanã 6326, Tom Bosque. 6315, autorizado voar direto Motiva. Motiva da presente, mas 5, obrigado. Para o solo? Passa 3193, uma tempo na 3, Alfa 3193, aeronave em cheque, já se encontra na curta final, após a mesma liberar o eixo de decolagem, será autorizado. Dive 38, curva na esquerda agora, padrão número 4. Não, negativo, a gente vai precisar repetir essa passagem. É, padrão manda atenção, aqui no finalzinho, depois de... Ok, estou escutando duas vozes, Dive 38, está sendo sobremodulada. Acredito a ele que seja da tripulação. Solicita alongar a perna do vento até 18 milhas, a gente vai precisar de mais uma passagem padrão 2. Certo, Dive 38. Estamos sendo a 2 mil pés, conferem? Ah, temo. Por gentileza, troca a frequência 120 decimal 8, GV38. Estamos sendo do padrão número 2 novamente a 18 milhas. Gente, 208. 8, decimal 95. GV38, prossiga. Está afastando até 18 milhas para a nova passagem padrão 2. 538, o seu critério informe que é um número único para as aproximações. Gente. 2 autorizado, reporte TAC. Autorizado, separado para TAC, 3193, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, 0, vento, 100 graus, 129. Azul 4065, prepare da Eli da Motiva e aguarde cópia. Cópia número 2. Salvador, Papatango Juliette, uniforme Papata, pronto para o lançamento na vertical de Serra Novembro, é mais seco. Uniforme Papata, reporta o lançamento na frequência livre e após regressar na frequência do controle. Ciente. Observe a aeronave da companhia realizando pushback no 05, após a mesa finalizar, ingresso Juliette, portão 05. Aeronave, 4065, cópia? Escuta, azul 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, via 1-0, após volta do plano. Nível de voo 320, decola da 1-0, primeira curva direita. Saída da EOLE da transição Motiva, transponder 5013, controle de Salvador 120, decimal 8. Confina 320, eu falo da 10, curva à direita da EOLE da Motiva, transponder 5013, controle de 20, azul 4065, correto, reporte pronto, feedback funcionamento. Papá Romeu Quilo Sierra Lima, cópia. Papá Romeu Quilo Sierra Lima, autorizado Sierra November, Índia e Uniforme. Sierra November, Índia e Uniforme. via a rota do plano, nível 1060. Decola da pista 17, primeira curva à direita, saída árbor, 1 após direto. Acione.